Comandador, boa noite, Gol 896, autorização 370, Grão Pessoa. Gol 896, boa noite, pronto, cópia. Autorizado, João Pessoa, o nível 370, via Upper Whisky 58 até Recife, após direto. Decolagem da 10, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aru. O controle Salvador 119.8, aciona 5421. Correto, 5421, no portão 10, chama pronto, gol no 896. Chama pronto. Puxa, acionamento, gol no 7-1-4-8. Portão 08, autorizado, chama táxi, gol no 7-1-4. Chama na táxi, 7-1-4. Gol no 896, solo, voltando. Na escuta, prossiga, solo. E João Pessoa, troca a tripulação ou permanece a mesma? Poderia informar qual é o próximo destino dessa aeronave? Confirmar aqui com o pessoal já do Gente, muito agradecido. Salvador Ground, Port Stalvio 24, boa noite. Gate 11, A330, information Alpha, can 8013, request clearance to Lisboa. Portugal 024, the information course now is the information Bravo. Red Cup to Lima Papa Tango, Lisboa. I am ready to copy Portugal 024. Portugal 024, clear to Lisboa, Lima Papa Tango, flight level 350 via Upper Zulu 10 until Intel. After Upper Zulu 10 until Natal, after Upper November 873, after according to flight plan route, departure from runway 10 after last turn, Puka departure and the Zipar transition, Salvador departure frequency 119.8 and the squawk is 5431. No Papa Papa Tango, flight level 350, Upper Zulu 10 in tow, then to upper, then Natal, Upper November 873. Then according to flight plan route, departure runway 10 left turn, book departure, depart transition, departure frequency 109.8, squawk 5431, Upper Zulu. Portugal 024, just confirm your route will be Upper Zulu 10 until Natal, November Tango Lima, after Upper November 873, and according to flight plan route, okay? Confirm, Upper Zulu 10 until November Tango Lima, then after November 873, according to flight plan route, Portugal 024. Come back right for pushback and start gate 11 at Portugal 024. We'll call you for pushback and start Portugal 024. Para o táxi, eu vou no 714 com 150 a bordo, 1h50 alterna Salvador. No 714, autorizado via Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, ajustado 10, 12, agora tem um bom voo. Pátio 1 via Índia, ponto de espera no 0, 1895 e 12, no 714, por aí, obrigado. Solo, 1896, prossiga. Poderia confirmar? Não foi copiada a mensagem? Ok, essa era a área para João Pessoa, volta para Salvador, 896. Ah, ok, gente, muito agradecido. Salvador, boa noite. Gol no 714, próximo, ponte 010, pronto. Foi 04, corrijo. No 704, autorizada a linha de decolar pista 10. 080 graus, comando. Autorizada a linha A e decolar pista 10, gol 1714. Ana 994, pushback em acionamento no 3. Autorizado, último ataque, voo no 994. Repassa ataque, 994. Na 794, decolada 5 site, controle 1-1-9-9-8. 2, voo 1-7-9-4, na noite. Boa. Salvador, boa noite, gol 974, 1500 para 230, na Fuca, Jama, Aracaju. 974, boa noite, contato radar, sobe 230, saída da Fuca. 230, gol 974. Boa noite, a sua identificação dessa 2.000 pés, chegada na área, ajuste 1.012. 2.000 pés com 1.012, 3.170, autoriza a prontitude. Autoriza e TAP, 3.170. 994 pro táxi, então, com mundo, mundo 2 da Boa, 2 de Salvador. Indy Alpha, Pontespera Torre 118, decimal 95, altímetro no 012, bom voo e boa noite, voo 994. Indy Alpha, Torre do Pontespera, obrigado, bom dia. Yeah. Boa noite, próximo ao Ponte Vera, pronto no 994. Boa, autorizada a linha de decolapso no 0, vento 090 graus, 139, com no 994. A linha decola no 0, no 994. Ground report 024, ready for pushback and start up to gate 11. Ready to push and start, come right to taxi, Portugal 024. Ready for push and start, Portugal 024. Gol 1, 8, 9, 6, na ponte 10. Botão 10 aguarde, número 2 para iniciar agora 9, 6. Aguardando, 9, 6. 1994, decolada 06, controle transfere, 1193, sinal 8, bom gol. 198, o gol 1994, bom dia. Bom dia, Puka, na sua escuta, 1994, da gol. Bom dia, 1994, contato radar, futebol 350, saída Puka. 350, vigilância, 1994. A 3170, autorizada final do ILS, que foi reportabilizado, localizador. Vai, estabilizado, localizador 3170. Voo 1994. Na escuta? Centro Recife, reautoriza o seu nível de voo final para o 330. Gente, final 330 reautorizado, 994. Localizador 3170. 3170, complete RS, chama a torre 118, vai ser 95. 3195, uma boa. Torre, Salvador, 3170 final. 3170, continue a aproximação, repórter baixar travado. Repórter lá, 3170. Voo 994, chama o centro do Recife, 1-2-5, boa noite, bom voo. 2545, Recife, obrigado, boa noite. Vento 100 graus, 1-12 nós, autorizado pouso, 3170. Autorizado pouso, 3170, 3170. Ground Airport, go zero to four, request taxi. Zero to four, approve taxi, Brown 1, after taxi India and Alpha. Only taxi Alpha, call 118.95, altimeter setting 1012, have a good flight. Altimeter setting 1012, to 1, India Alpha, at Alpha, call 118.95, obrigado, call 0 to 4. Após de Portugal, a retaguarda está livre. Boa noite, 96, chame táxi após. Sempre, chama táxi. Salvador, 3170, 3170 via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, 3170. 170, visual com o tráfego da Portugal taxiando através do 612. Negativo. Toda passagem do tráfego, ingresso via Juliette, prossegue portão 612, o TAN 3170. Para o táxi, o gol no 896, pelo peixe 148, 2 horas e 5, Marcelo. Meia bate o principal após Índia e Alfa, prospero no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0, 1 no 2. Tem um bom voo e boa noite, 96. Bate o Índia e Alfa, 1895, muito obrigado, bom fato, mano. Okay, clears, line up and take off runway 10, wind 080 degrees, 10 knots. Clear, line up and take off runway 10, Portugal 024. Boa noite, 1896, manda para o Boa noite, 1896, autorizado a linha de manter, piscina 0. Autorizado a linha de manter, Portugal 024, Bonnie Altitude 2, contacting El Salvador Approach Control, frequency 119.8. Salvador Approach 19, é Portugal 024, muito boa noite. Boa. Boa, boa noite, é Portugal 024, é Borna, runway 10, passing 2000. Good evening, sir. Radar contact from takeoff. Climb everything, flight level 350, Puka departure, Portugal 024. Climb maintain level 350 on Puka departure, Portugal 024. Salvador, muito boa noite, o Sun 3520, seguinte da informação Bravo, vai cruzar 165 para 155. Boa noite, 3520, sem identificação, desse 050, se lance, chegada maré. Autorizado, Itaque. Autorizado, Itaque, 3520. Decolagem autorizado, vento 080 graus, 089. Decolagem, boa noite, 961. Obrigado. Nada. Contato radar, 370, sai da PUC. 370, PUCA, 896. decibel 024, call now, receive center frequency 125.45, keep on able 126.85, boa noite, Congo. 12545, enable 12685, é Portugal 024, muito boa noite. 330. Localizador do T3520. Cliente, complete a aproximação, chama Torre 1-1895, volta 3520. 1895, muito obrigado, daqui a pouco a gente está de volta aí. Salvador, bom dia, TAN 3520, vai passar sim para baixar travado. TAN 3520, livre pouso, pista 1-0, TAN 3520. NH 1-0, 1-2. NH 1-2. Alô Salvador, bom dia, Tango Mike, Tango Fox, Tango Mike Fox, posição remota, pedindo autorização de reboque para o gate número 8, parte principal. Sim, me chamou o reboque? Positivo, senhor, é o Tango Mike Fox, parte 3, pedindo autorização de reboque para o gate número 8, parte principal. Porto na saída do pátio 3 para ingressar no pátio principal, Tango Mike Fox, informe-se a inferior está ciente do deslocamento. Positivo, senhor. Sete, reporte na saída do pátio 3, Tango Mike Fox. Ok, reportará. Solas 41 na direita, solo 1219. Direita 219, Dan 3, 253520, boa noite. Boa noite. Salve Salvador, muito boa noite. Dan 3520, Lisboa, Dan 6, escuta. Mais a 250, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Táxi Alfa, reporte antes da Juliette, está 3520. Juliette, TAM 3520. Prossegue via Juliette para o portão 03, TAM 3520. Juliette para o 03, TAM 3520.